busca outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida. Venha conhecer o maior cartão de descontos do Brasil, Cartão de Todos. Tenha descontos em saúde, lazer e educação por apenas R$25 por mês no Plano Família. Atendimentos médicos, consultas, odontologia e exames. Uso imediato, não possui carência. Fala com a Ana Patti, a representante Cartão de Todos no seu bairro. WhatsApp 85 991 82 41 63. 991 82 41 63. Cartão de Todos. Aqui você pode mais. Venha conhecer o maior cartão de descontos do Brasil, Cartão de Todos. Tenha descontos em saúde, lazer e educação por apenas R$25 por mês no Plano Família. Atendimentos médicos, consultas, odontologia e exames. Uso imediato, não possui carência. Uma dose de alegria. Fala com a Ana Patti, a representante Cartão de Todos no seu bairro. WhatsApp 85 991 82 41 63. 991 82 41 63. Cartão de Todos. Aqui você pode mais.